Ei, me empresta um minutinho seu. Tem um recado de um amigo meu, que é louco por você, mas tem vergonha de dizer. Então quem vai falar sou eu. Virei cupido pra juntar os dois. Você vai me agradecer depois que descobrir toda a verdade. Porque ele te ama, não quer apenas te levar pra cama. Quer ser seu homem e te dar um sobrenome, casar, ter filhos, te levar pra longe. Ele é apaixonado, faz de tudo pra estar do seu lado. Quer ser amante, amigo e namorado, ser seu presente, futuro e passado. E aí que vem a tal mentira, inventei toda essa história pra contar a minha. E aí que vem a tal mentira, inventei toda essa história pra contar a minha. Sou eu, o cara que te ama. Sou eu, quem vai te levar pra cama. Sou eu, quem vai te dar um sobrenome. Sou eu, quem vai te levar pra longe. Sou eu, o cara apaixonado. Sou eu, quem vai estar sempre do seu lado. Sou eu, amante, amigo e namorado. Sou eu, seu futuro, presente e passado. Porque ele te ama, não quer apenas te levar pra cama. Quer ser seu homem e te dar um sobrenome, casar, ter filhos, te levar pra longe. Ele é apaixonado, faz de tudo pra estar do seu lado. Quer ser amante, amigo e namorado, ser seu presente, futuro e passado. E aí que vem a tal mentira, inventei toda essa história pra contar a minha. E aí que vem a tal mentira, inventei toda essa história pra contar a minha. Sou eu, o cara que te ama. Sou eu, quem vai te levar pra cama. Ei, me empresta um minutinho seu.